Ótica Visão. Óculos de grau com a melhor armação. A Ótica Visão estará com o médico oculista e cirurgião de Teresina, Dr. Enoque Júnior, atendendo no prédio da Rádio Vale do Socorro em Fronteiras. Sexta, dia 18. Marque sua consulta com Adão Silva na Rádio Vale do Socorro e garanta seu exame de vista com um dos melhores oftalmologistas de Teresina, Dr. Enoque Júnior. Sexta-feira, dia 18, a partir das 11 horas da manhã, no prédio da Rádio Vale do Socorro. A Ótica Visão estará com funcionários no local, vendendo óculos pelo menor preço à vista ou a prazo em vários pagamentos sem juros. Ótica Visão, mais perto de você.